tempestade vem sobre mim. Me vês quando o vento sopra contra mim, e vês ao meu socorro na noite escura.